aí, mano, KM. Tô na área. MC Adriano. Chega mais. Vamos contar a história da periferia. Demorou. Esse é o dia a dia da nossa gente. Dificuldade que vivemos nesse Brasil. Eu ando procurando uma razão nesse mundo, que é difícil de entender, que é absurdo. Quantas maldades, tantas loucuras, o que fazer, por onde começar? Nas escolas não existem vagas, nas prisões nem se fala. Superlotações nos hospitais, sempre morre mais um. Eu quero paz. Enquanto no Nordeste a seca castiga o pobre que vive da roça. Muita gente está passando fome, sem emprego e não sabe escrever seu nome. Muita gente fica sem saber, mano, maroca, o que fazer? A única maneira é dar meus pulos. Se caso não der certo, eu vou mudar de assunto. Atividade diferente, sempre quis ter, mas a chance era pouca pra fazer. Trabalhava pra ganhar 180 reais. O dinheiro não dá pra viver em paz. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. O dia das crianças já passou. O presente do seu filho você não comprou. Seu filho está chorando, revoltado. Eu acho que ele está armado. Ele está num barato de roubar, pra comprar seu presente que faz falta. 12 anos de idade, inacreditável. Não é bem aceito nas comunidades. Seu pai e sua mãe abandonaram, hoje sofre na vida por dois irresponsáveis. E assim vou vivendo pelas ruas. Não pedi esse futuro de amargura. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Se você pegar uma arma, já quer roubar, leva nome de ladrão até o fim de sua vida. Quem mora na favela sempre ia discriminar. Tantas pessoas que o destino já levou. Crianças pelas ruas chorando, não tem um brinquedo para brincar. Muitos lutam pelo poder, tem gente que implora para não morrer. Crianças que ficam sem estudar, seus pais lhe obrigam a trabalhar. Mulheres que se casam nesta vida, pensando em ser feliz um dia. Constrói uma família, mas leva azar. Agora já é tarde pra se lamentar. Idosos que estão jogados, abandonados pelas suas famílias. Estão muito preocupados, professores que não sabem mais o que fazer. Falam sobre educação e o que ganham, vão dar para viver. Vai vendo só, mano. Aposentados à espera de um futuro melhor. Políticos, chegou a eleição, fazem muita promessa e quando ganham deixa o povo na mão. Cidadãos de bem, coloca anúncio no rádio, na TV, à procura daquele que partiu. Nem notícias, ele sumiu. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. Nem imagino aonde você deve estar. Os anos vão se passando, a solidão aumentando. Espero meu filho encontrar, pode crer. Pode acreditar. Em breve, meus amigos, minha vida vai mudar. Mano, o Adriano, AKMC. Apresento o DJ Gordo, ele está aqui. E aí, DJ Gordo, qual é a novidade? Nossa gente que está passando dificuldade em suas vidas, desempregado à procura de uma saída. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Seja cabeça feita, pare para pensar. As crianças das ruas precisam de um lar. Falar é fácil, fazer é difícil. Ouvir promessas de pessoas que não cumprem seu objetivo. Aquelas coisas erradas que eu já fiz. Quero sair dessa vida e eu quero ser feliz. Já não aguento mais tanta decepção. Jogado pela rua, cheirando um colidão. Essa é nossa realidade. Realidade. Se cada pessoa for consciente, vamos mudar essa imagem e ajudar nossa gente. O desemprego está aumentando a cada ano que passa. Espero que as coisas mudem para melhor. Assim, dessa maneira, sairemos da pior. Rio de Janeiro, uma história cruel. Várias crianças morreram, mas estão no céu. Hoje a Candelária se lamenta de uma triste realidade que te atormenta. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. Esse é o dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente. dia a dia da nossa gente, que sofre na vida como inocente.